Onde você vai estar depois que a festa terminar? Quando estiver relax, onde você vai estar se caso eu te telefonar? Se caso eu quiser te ver, assim eu chego como o vento, arrepiando seu ouvido. Te levo pra um lugar distante, pra você não correr perigo. Ninguém vai notar, ninguém vai saber, e tudo vai ficar. Eu quiser te ver, assim eu chego como vem.